velho costumeiro fuma laica. De boa no rolê, estilo Jamaica. É rotineiro costumeiro fuma laica. De boa no rolê, estilo Jamaica. Pode repetir quantas vezes for preciso. Cada bumbum, cada caixa me sinto mais vivo. Você sentiu bater na alma ou não? Pode ser brisa do plant, já não vejo chão. Só gold de Acapulco, puro que você queria. Um toque e um aceso, tudo que você temia. Tô inventando a nova boemia. Meu fuso horário é 4:20, 10 vezes ao dia. Do meu jeito eu assumo o comando, vivendo a risca tudo aquilo que falo nas linhas. Muitos falam, poucos escutando. Complicações não me interessam, já bastam as minhas. Tem que saber onde se quer chegar. Tem que ter fôlego pra superar. Enroladinho sem pilão, fumaça que ofusca a visão. Segura fundo até a ponta voltar. É natural, eu também me pareço chinês. E sem contar os que já foram, trouxe mais uns três. Completa king size, blunt, blunt, speed fire. Tem hack ouro, AK ouro, sem queimar paia. É natural, eu também me pareço chinês. E sem contar os que já foram, trouxe mais uns três. Completa king size, blunt, blunt, speed fire. Tem hack ouro, AK ouro, sem queimar paia. Um blunt forte pra baixar pressão. Numa dose diária pra hipertensão. Vou dosando ela de hora em hora. Na boemia dos tempos de outrora. Pura fumaça e pancada sonora. Então deixa estar que for pra ser vigora. Agricultor caminha na colheita. Com pitado na orelha e a cabeça feita. No grupo por race, gold supreme. Bem no estilo bourgeois bohème. Sou aventureiro, não convencional. Do tipo in natura, não comercial. Quer fazer tem cidade no kit. É Jamboree, eu sou do King Street. Aumento o beat, careta não tem como. Olho vermelho não é sinal de sono. É natural, eu também me pareço chinês. E sem contar os que já foram, trouxe mais uns três. Completa king size, blunt, blunt, speed fire. Tem hack ouro, AK ouro, sem queimar paia. É natural, eu também me pareço chinês. E sem contar os que já foram, trouxe mais uns três. Completa king size, blunt, blunt, speed fire. Tem hack ouro, AK ouro, sem queimar paia.